Atalho do S. O som automotivo do pioneiro. Palio do S, organização Beto Silva. Uhul! DJ Júnior Nuclear, o carismático de Barca Arena. Pra você dançar. Uhul! Palio do S, organização Beto Silva. DJ Júnior Nuclear. Júnior Nuclear, o carismático de Barca Arena. Palio do S, organização Beto Silva. Palio do S, organização Beto Silva. Alô, DJ Júnior Nuclear. DJ Júnior Nuclear. Quero teu carinho, quero teu calor. Eu sou sozinho, querendo teu amor. Não me deixa assim, eu não tô numa boa. Tem pena de mim, não me deixa à toa. Vai, amor, diz o que anda. DJ Júnior Nuclear. Palio do S, o som automotivo do pioneiro. Quero teu carinho, quero teu calor. Eu sou sozinho, querendo teu amor. Não me deixa assim, Carismático de Parque Arena. Palio do S. Organização Beto Silva. Eu não te quero mais. Vou te tirar da minha vida, então me deixe em paz. O tempo passa tão depressa e eu não quero me prender. Você entrou na minha vida como um furacão. Pensei que fosse amor tão puro, era ilusão. Não adianta se humilhar, pois eu não quero mais você. Pensei que fosse amor tão puro, era ilusão. Não adianta se humilhar, pois eu não quero mais você. Incomparável DJ Júnior Nuclear, o carismático de Parque Arena. Sem limites. DJ Júnior Nuclear, mete ficha manobrar. Uma vez sumi demais no meu Organização Beto Silva. Júnior Nuclear. E agora eu posso dizer: te amo, meu amor. Sem sonhar, agora vou te ter, meu bem maior. Quando eu recordo teus beijos em mim, chego até a tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu. Eu te juro, meu amor. Eu viajo em teus beijos quando estou no Rubi. DJ Fábio comandando o show. O carismático de Parque Arena. Palio, do S, organização Beto Silva. Palio do S, organização Beto Silva. Vou fazer sem ter você comigo. DJ Júnior Nuclear. Organização Beto Silva. Uhul! DJ Júnior Nuclear. Estremecendo tudo. Palio do S. Beto Silva. Quando você escutar, sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo o poder. Todo lugar, sei que você vai pensar. Quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor.